Ser 24, página 139, capítulo 14. O 2 é um distrito grande, como seria de esperar, constituído por uma série de aldeias espalhadas pelas montanhas. Antigamente, cada uma estava ligada a uma mina ou a uma pedreira, mas agora muitas dedicam-se ao alojamento e treino de soldados da paz. Nada disto representaria um grande desafio, uma vez que os rebeldes têm o poder aéreo do 13 do seu lado, se não fosse uma coisa. No centro do distrito existe uma montanha quase impenetrável que abriga o centro das operações militares do Capitólio. Começámos a chamar-lhe Bico, depois de eu contar aos cansados e desanimados líderes rebeldes o comentário do Plutarco sobre o bico de obra que constituía a montanha. O bico foi construído logo depois da Idade das Trevas, quando o Capitólio tinha perdido o 13 e ansiava por um novo reduto subterrâneo. Eles tinham alguns dos seus meios militares situados nos arredores do próprio Capitólio, mísseis nucleares, aeronaves, tropas, mas uma parte significativa do seu poderio encontrava-se então sob o domínio do inimigo. Claro, era impossível construir uma cópia fiel do 13, que fora obra de séculos. No entanto, nas velhas minas do vizinho Distrito 2, eles viram uma ótima oportunidade. A partir do ar, o bico parecia apenas mais uma montanha com algumas entradas nas encostas. Mas no seu interior existiam amplos espaços cavernosos de onde tinham sido retirados grandes bocados de pedra. A pedra era arrastada para a superfície e transportada por estradas estreitas e escorregadias para construir edifícios distantes. Havia até uma linha de comboios para facilitar o transporte dos mineiros do Rebico para o centro da principal cidade do Distrito 2. Estendia-se até à praça que eu e o Pita visitámos durante o Passeio da Vitória, e onde nos apresentámos na grande escadaria de mármore da Casa da Justiça, tentando não olhar demasiado para as famílias enlutadas do Cato e da Clove reunidas embaixo. Não era o terreno mais ideal, por causa das muitas torrentes de lama, inundações e avalanches, mas as vantagens pesaram mais que os riscos. Quando escavaram as montanhas, os mineiros deixaram grandes pilares e paredes de pedra para sustentar a infraestrutura. O Capitólio reforçou tudo isso e começou a transformar a montanha na sua nova base militar, enchendo-a de computadores, salas de reuniões, casernas e arsenais, alargando as entradas para permitir a saída de aeronaves do hangar, instalando lançadores de mísseis. No entanto, deixou o exterior da montanha praticamente inalterado, um emaranhado irregular e rochoso de árvores e vida selvagem, uma fortaleza natural para os proteger dos inimigos. Comparativamente aos outros distritos, o Capitólio mimou os habitantes do Distrito 2. Quando olhamos para os rebeldes daqui, percebemos que eles foram bem alimentados e tratados durante a infância. Alguns acabaram, efetivamente, como trabalhadores nas pedreiras e nas minas. Outros foram instruídos para empregos no bico ou encaminhados para as fileiras dos soldados da paz. Eram treinados, ainda jovens, e com rigor para o combate. Os Jogos da Fome representavam uma oportunidade de enriquecimento e uma espécie de glória que não seria conseguida em nenhum outro lugar. Claro, as pessoas do 2 aceitavam a propaganda do Capitólio com maior facilidade do que os outros distritos. Adotaram o estilo de vida do Capitólio, mas, apesar disso, no final de contas, continuavam a ser escravos. E se isso passava despercebido aos cidadãos que se tornavam soldados da paz ou trabalhavam no bico, não escapou à atenção dos canteiros que constituem a espinha dorsal da resistência aqui. A situação não se havia alterado quando cheguei há 2 semanas. As aldeias dos arredores estão no poder dos rebeldes. A cidade está dividida. e o bico permanece inexpugnável como sempre. Com as suas poucas entradas solidamente fortificadas, o seu núcleo envolto com toda a segurança pela montanha. Quando todos os outros distritos já se livraram do domínio do Capitólio, o 2 permanece sob o seu jugo. Todos os dias faço o que posso para ajudar. Visito os feridos, gravo pequenos propos com a minha equipa de filmagens. Não me autorizam a participar nos combates, mas convidam-me para reuniões sobre o estado da guerra, o que é muito mais do que faziam no 13. É muito melhor aqui, mais livre, sem horários no braço e com o meu tempo menos ocupado. Vivo acima do solo, nas aldeias rebeldes ou nas cavernas em volta. Por motivos de segurança, tenho de me mudar com frequência. Deram-me autorização para caçar durante o dia, desde que levo um guarda-costas comigo e não me afaste muito. No ar rarefeito e frio da montanha, pareço recuperar a força física e a clareza de espírito. No entanto, com esta clarividência, surge uma consciência ainda mais nítida daquilo que foi feito ao Pita. O Snow roubou-me o Pita, desvirtuou-lhe o espírito, tornando-o irreconhecível, e depois ofereceu-me de presente. O Box, que veio para o 2 quando eu vim, contou-me que, mesmo com todo o planeamento, foi demasiado fácil resgatar o Pita. Ele acredita que se o 13 não tivesse feito esforço, o Pita teria sido devolvido de qualquer maneira, largado num distrito ainda em guerra, ou talvez no próprio 13, atado com laços e uma etiqueta com o meu nome, programado para me matar. Só agora que ele foi desvirtuado é que consigo apreciar plenamente o verdadeiro Pita. Ainda mais do que se ele tivesse morrido, a generosidade, a perseverança, o afeto, que tinha um inesperado calor por trás. Tirando a Prim, a minha mãe e o Gail, quantas pessoas no mundo me amam incondicionalmente? Penso que no meu caso a resposta talvez seja nenhuma. Às vezes, quando estou sozinha, tiro a pérola do seu esconderijo no meu bolso e tento lembrar-me do rapaz com o pão, dos braços fortes que me protegiam dos pesadelos no comboio, dos beijos na arena, para me obrigar a dar um nome àquilo que perdi. Mas para quê? Acabou-se. Ele acabou-se. O que existiu entre nós acabou-se. Só resta a minha promessa de matar o Snow. Declaro a mim mesma 10 vezes por dia. No Distrito 13, a reabilitação do Pita prossegue. Apesar de eu não lhe pedir, o Plutarque dá-me atualizações animadoras pelo telefone, como: boas notícias, Katniss. Acho que quase o convencemos de que não és um mute. Ou: hoje deixaram-no comer o pudim sozinho. Quando depois o Haymitch pega no telefone, admite que o Pita não está melhor. O único ténue raio de esperança surgiu da minha irmã. A Prim teve a ideia de tentarmos inverter o sequestro, explica o Haymitch, despertar as recordações deturpadas de ti e depois dar-lhe uma grande dose de uma droga calmante como morfolina. Só o experimentámos como uma recordação. A gravação de vocês os dois na gruta, quando lhe contaste aquela história de como arranjaste uma cabra para a Prima. Alguma melhoria? Pergunto. Bem, se a confusão extrema for uma melhoria relativamente ao terror extremo, então sim, responde o Haymitch. Mas não estou certo que o seja. Ele perdeu a capacidade de falar durante várias horas. Entrou numa espécie de letargia. Quando voltou a si, a única coisa de que se lembrava era a cabra. Estou a ver, digo. Como estão as coisas aí? Pergunta ele. Nenhum avanço, respondo. Vamos enviar uma equipa para ajudar com a montanha. O Beatty e alguns dos outros, revela o Haymitch. Os cérebros, percebes? Quando os cérebros são selecionados, não fico surpreendida por ver o nome do Gale na lista. Sempre achei que o Beatty o trouxesse consigo, não pelos seus conhecimentos técnicos, mas na esperança de que ele pudesse conceber uma maneira de armadilhar uma montanha. A princípio, o Gale ofereceu-se para vir comigo para o 2, mas percebi que estaria a afastá-lo do seu trabalho com o Beatty. Disse-lhe para ficar onde mais precisavam dele. Não lhe disse que a sua presença tornaria ainda mais difícil o meu luto pelo Pita. O Gale vem procurar-me quando chegam, um dia, ao fim de tarde. Estou sentada num touro de madeira, na orla da aldeia onde resido atualmente, depenando um ganso. Tenho cerca de uma dúzia de aves amontoadas aos meus pés. Têm passado grandes bandos de gansos por aqui, desde que cheguei, e a sua caça é fácil. Sem uma palavra, o Gale instala-se ao meu lado e começa a depenar uma das aves. Já depenámos quase metade quando ele pergunta: há alguma possibilidade de podermos comer um destes? Há. A maior parte vai para a cozinha do acampamento, mas levo um par de presente para a casa onde vou pernoitar hoje, como costumo fazer, explico, por me acolherem. A honra de te receber não é suficiente? Pergunta ele. Devia ser, respondo. Mas surgiu um boato de que os mimos gaios são um perigo para a saúde. Depenamos em silêncio durante mais algum tempo. Depois ele diz: vi o Pita ontem, através do vidro. Que pensaste? Pergunto. Algo egoísta, responde o Gale. Que já não tens de ter ciúmes dele? Os meus dedos dão um sacão e uma nuvem de penas flutua à nossa volta. Não, precisamente o contrário. O Gale tira uma pena do meu cabelo. Pensei, nunca poderei competir com isso, por mais que esteja a sofrer. Ele roda a pena entre o polegar e o indicador. Não tenho qualquer hipótese se o Pita não melhorar. Nunca serás capaz de o esquecer. Irás sentir-te sempre culpada quando estiveres comigo. Como sempre me senti quando o beijava por causa de ti, confesso. O Gale olha-me nos olhos. Se achasse que isso era verdade, quase poderia viver com o resto. É verdade, admito. Mas o que disseste sobre o Pita também é. O Gale solta um suspiro de desespero. No entanto, depois de entregarmos as aves e de nos oferecermos para regressar ao bosque para apanhar as sandálias para o fogo da noite, dou por mim envolta nos braços dele, com os seus lábios roçando as nódoas já não tão negras no meu pescoço e subindo lentamente para a minha boca. Apesar do que sinto pelo Pita, este é o momento em que, no fundo, aceito que ele nunca mais voltará para mim. Ou que eu nunca mais voltarei para ele. Permanecerei no 2 até à sua conquista. Seguirei para o Capitólio e matarei o Snow. E depois morrerei por isso. E ele morrerá louco e odiando-me. Portanto, à luz do crepúsculo, fecho os olhos e beijo o Gale para compensar todos os beijos que lhe recusei. E porque já não me importo. E porque estou tão desesperadamente sozinha que não aguento. O toque, o sabor e o calor do Gale lembram-me de que pelo menos o meu corpo ainda está vivo. E durante um momento é uma sensação agradável. Esvazio a mente, deixo as sensações atravessar-me a pele, feliz por me descontrair. Quando o Gale se afasta ligeiramente, eu volto a aproximar-me, mas sinto a mão dele no meu queixo. Katniss, diz ele. Assim que abro os olhos, o mundo parece deslocado. Não é o nosso bosque, nem a nossa montanha, nem a nossa conduta habitual. Levo automaticamente a mão à cicatriz na fronte esquerda, que associo à confusão. Agora beija-me. Perplexa, sem pestanejar, permaneço imóvel, enquanto ele se inclina para mim e dá-me um pequeno beijo nos lábios. Ele examina-me o rosto atentamente. Que se passa na tua cabeça? Não sei, murmuro. Então É como beijar alguém que está bêbado. Não conta, afirma o Gale com um riso forçado. Depois apanha uma pilha de gravetos e deposita nos meus braços vazios, devolvendo-me à realidade. Como é que sabes? Pergunto, sobretudo para disfarçar o meu embaraço. Já beijaste alguém bêbado? Imagino que o Gale pudesse ter beijado várias raparigas no 12. Candidatas não lhe faltavam, com certeza. Nunca pensei muito nisso. Ele apenas abana a cabeça. Não, mas não é difícil imaginar. Então, nunca beijaste outras raparigas? Pergunto. Não disse isso. Sabes, tu tinhas apenas 12 anos quando nos conhecemos. E além disso, eras uma verdadeira peste. Eu tinha uma vida antes de começar a caçar contigo. Assegura-me eu, apanhando mais lenha. De repente sinto-me genuinamente curiosa. Quem é que beijaste? E onde? Não me lembro. Foram tantas? Por trás da escola? No monte de escórias? Por aí adiante, responde ele. Revir os olhos. Então quando é que eu me tornei tão especial? Quando me mandaram para o Capitólio? Não. Uns 6 meses antes disso. Logo depois do ano novo. Estávamos no forno a comer uma mistela qualquer da Grisicei e o Darius estava a desafiar-te para tocares um coelho por um beijo. E eu percebi que me importava. Revela o Gale. Lembro-me desse dia. Muito frio e escuro, às 4 da tarde. Tínhamos estado a caçar, mas um forte nevão obrigara-nos a regressar à cidade. O forno estava atulhado de pessoas procurando abrigo de mau tempo. A sopa da Grisicei, feita com o tutano dos ossos de um cão selvagem que tínhamos matado uma semana antes, era mais pobre do que o costume, mas estava quente. E eu estava cheia de fome e devorava-a sentada de pernas cruzadas no balcão. O Darius estava encostado ao poste da banca, fazendo-me cócegas na bochecha com a ponta da minha trança, enquanto eu lhe batia na mão. Ele tentava explicar porque é que um dos seus beijos merecia um coelho, ou talvez dois, já que toda a gente sabe que os homens ruivos são os mais viris. Eu e a Grisicei ríamos-nos porque ele estava a ser tão ridículo e insistente e apontava às mulheres no forno dizendo que elas tinham pago muito mais do que um coelho para desfrutar dos seus lábios. Estão a ver? Aquela com o cachecol verde? Podem perguntar-lhe se é que precisam de referências. A milhões de quilómetros deste lugar, há milhões de dias, isso aconteceu. O Darius estava só a brincar. Asseguro. Talvez, se bem que tu serias a última a perceber, se ele não estivesse, retruca o Gale. Como aconteceu com o Pita, ou comigo, ou mesmo com o Finnick. Estava a começar a temer que ele estivesse de olho em ti, mas parece que já ganhou juízo. Não conheces o Finnick, se achas que ele se apaixonaria por mim, afirmo. O Gale encolhe os ombros. Sei que ele estava desesperado. Isso leva as pessoas a fazer todo o tipo de loucuras. Não posso deixar de pensar que isso se dirige a mim. Bem cedinho, na manhã seguinte, os cérebros reúnem-se para debater o problema do bico. Sou convidada para a reunião, embora não tenha muito para contribuir. Evito a mesa de conferência e empoleiro-me no peitoril largo da janela, com vista para a montanha em questão. A comandante do 2, uma mulher de meia-idade chamada Lim, conduz-nos numa viagem virtual pelo bico, pelo seu interior e fortificações, e descreve as tentativas falhadas para o tomar. Cruzei-me algumas vezes com ela desde a minha chegada e fiquei sempre com a impressão de que já a conhecia. Com mais de 1,80 m de altura, e bastante musculada, ela dificilmente passa despercebida. Mas só quando a vejo no ecrã, comandando um ataque à entrada principal do bico, é que lembro e percebo que estou na presença de outra vencedora. A Lim, atributo do Distrito 2, que que venceu os jogos da fome há mais de uma geração. A Effie enviou-nos o filme dela, entre outros, para nos ajudar a preparar-nos para o quarteirão. Talvez tivesse aparecido noutros jogos ao longo dos anos, mas não deve ter dado muito nas vistas. Agora que tenho conhecimento do que aconteceu ao Haymitch e ao Finnick, não posso deixar de me interrogar: o que é que lhe fez o Capitólio depois de ela vencer os jogos? Quando a Lim termina a apresentação, começam as perguntas dos cérebros. Passam-se horas com o almoço pelo meio e eles continuam a debater um plano realista para tomar o bico. No entanto, apesar de o Beatty achar que talvez consiga destruir os sistemas informáticos e de se falar em usar os poucos espiões que temos no interior, ninguém tem ideias realmente inovadoras. Com o avançar da tarde, a conversa começa a voltar para uma estratégia que já foi tentada repetidas vezes: o assalto às entradas. Vejo crescer a frustração da Lima, porque tantas variações desse plano já se mostraram ineficazes, tantos dos seus soldados já pereceram. Por fim, ela declara bruscamente: a próxima pessoa que sugerir um assalto às entradas é melhor apresentar uma maneira brilhante de o fazer, porque vai comandar a missão. O Gale, demasiado irrequieto para permanecer à mesa mais do que algumas horas, tem-se revezado entre passear de um lado para o outro na sala e partilhar comigo o peitoril da janela. Inicialmente, parecia aceitar a asserção da Lim de que as entradas não podiam ser tomadas e abandonou completamente a conversa. Durante a última hora, esteve sentado, em silêncio, meditando de sobrolho carregado e olhando para o bico através da janela. No silêncio que se segue ao ultimato da Lim, ele decide falar. É assim tão necessário tomar o bico? Ou bastaria inutilizá-lo? Isso seria um passo na direção certa, responde o Beatty. Que tens em mente? Pensem no bico como a toca de um cão selvagem, continua o Gale. Não podemos entrar à força. Então temos duas alternativas: ou encurralamos os cães lá dentro, ou obrigamos-los a sair. Já tentámos bombardear as entradas, informa a Lima. Estão demasiado encrustadas na rocha para sofrerem danos efetivos. Não estava a pensar nisso, continuou Gale. Estava a pensar em usar a própria montanha. O Beatty levanta-se e junta-se ao Gale na janela, espreitando pelos seus óculos desengonçados. Está a ver? Descendo pelas encostas? Trilhos de avalanches, diz o Beatty baixinho. Seria complicado. Teríamos de planear a sequência de detonações com muito cuidado e, depois de a desencadearmos, não poderíamos esperar controlá-la. Não precisamos de a controlar se desistirmos da ideia de que temos de nos apoderar do bico, explicou Gale. Apenas encerrá-lo. Então estás a sugerir que provoquemos avalanches para bloquear as entradas? Pergunta a Lima. Isso mesmo, responde o Gale. Encurralar o inimigo no interior, cortar-lhe os abastecimentos, impossibilitá-los de lançarem as suas aeronaves. Enquanto toda a gente debate o plano, o Boggs examina uma pilha de plantas do bico e franze o sobrolho. Arriscávamos-nos a matar toda a gente lá dentro. Vejam o sistema de ventilação. É rudimentar, na melhor das hipóteses. Nada parecido com o que temos no 13. Depende inteiramente do ar que é bombeado a partir das encostas. Se bloquearmos aquelas entradas de ar, sufocaremos todos os que estão lá dentro. Sempre poderiam escapar pelo túnel dos comboios para a praça, lembra o Beatty. Não se o fizermos explodir, diz o Gale bruscamente. O seu verdadeiro intento torna-se claro. O Gale não está interessado em preservar as vidas das pessoas no interior do bico. Não está interessado em encurralar as presas para aproveitamento posterior. Esta é uma das suas armadilhas mortais.